frases pra dizer pra ti. Você se basta com tão pouco e é triste se eu disser que o mal não existe e só ouve a minha voz lembrando da sua playlist. Lembrar de tudo que eu te digo, mas é por isso tão superficial quanto transar no primeiro encontro. Se eu chorar, prometo que não vai ouvir. Quando quiser me encontrar, olha debaixo dos escombros e ao olhar dentro dos meus olhos vai ver que vale a dor. Ou quando transar no primeiro encontro, se eu chorar, prometo que não vai ouvir. Quando quiser me encontrar, olha debaixo dos escombros e ao olhar dentro dos meus olhos vai ver que vale a dor. Suor no toque dos lábios, nervosismo cantar despedir. Quando exclui o meu contato, perdemos contato de vista. Meu amor, dinamite no pé da barreira. Seu ego é o muro de Berlim. Pra fazer voltar eu te dou um estrelho, um quarto, uma casa com vista pra praia como você diz. Fugindo do caos do meu trabalho fixo, do tal atalho feito por mim. Da porta pra dentro a gente se ama e se engana. Da porta pra fora tudo é tão superficial quanto transar no primeiro encontro. Se eu chorar, prometo que não vai ouvir. Quando quiser me encontrar, olha debaixo dos escombros e ao olhar dentro dos meus olhos vai ver que vale a dor. Ou quando transar no primeiro encontro, se eu chorar, prometo que não vai ouvir. Quando quiser me encontrar, olha debaixo dos ombros e ao olhar dentro dos meus olhos vai ver que vale a dor. Se eu chorar, prometo que não vai ouvir. Se eu chorar, prometo que não vai ouvir. Superficial quanto transar no primeiro encontro. Se eu chorar, prometo que não vai ouvir. Quando quiser me encontrar, olha debaixo dos escombros e ao olhar dentro dos meus olhos vai ver que vale a dor. Ou quando transar no primeiro encontro, se eu chorar, prometo que não vai ouvir. Quando quiser me encontrar, olha debaixo dos escombros e ao olhar dentro dos meus olhos vai ver que vale a dor.